cê pra comer água, véi. Pra tomar caipirinha e pitu, menino. Como é que cancela aquela ligação que me deixou sequela? Quando percebi, eu perdi a razão. E não era sua voz que atendeu no outro lado. Quando percebi seu novo namorado, do outro lado da cama já estava ocupado. E aí já era. Como é que cancela? Como é que cancela? E pra quem digitou o número do amor da sua vida e quase infartou com aquela voz desconhecida? E olha o que aconteceu na sua vida, o desconhecido agora sou eu. E pra quem digitou o número do amor da sua vida e quase infartou com aquela voz desconhecida? E olha o que aconteceu na sua vida, o desconhecido agora sou eu. Vem com o time Araújo, véi. Sucesso demais pra tocar no paredão. É a rocha de verdade, véi. Com sentimento, puxa, véi. Não era sua voz que atendeu do outro lado. Quando percebi seu novo namorado, e outro lado da cama já estava ocupado. E aí já era. Como é que cancela? Como é que cancela? Pra quem digitou o número do amor da sua vida, quase infartou com aquela voz desconhecida. E olha o que aconteceu na vida dela, o desconhecido agora sou eu. E pra quem digitou o número do amor da sua vida, quase infartou com aquela voz desconhecida. E olha o que aconteceu na vida dela, o desconhecido agora sou eu. Na vida dela, o desconhecido agora sou eu.